do voo 864 na posição 5, puxa o VEC acionamento, então bate papo com a frequência do solo, a gente não consegue chamar. Confirmando, tá tocando 1-2-1-1? É, não bate papo na frequência do solo, a gente consegue chamar pra puxa, estamos pronto aqui no centro. Boa noite, 864, autorizado, puxa, portão 05, reporta, Frontex. Autorizado, chamar a TAC, 864. Está 3804, a porta visual com o campo está seca, não chove no momento, ok? Hoje vai passar 3895, a linha decola sem parada? Autorizado a linha de cola pistola 0 sem parada, vento 200 graus, 0 menores, para 3895. Confirma trem baixa travado, 2300 graus, 05 nós, realizado pouso, pistão 0. Boa, visual baixou para 3895, decolagem 22, controle 1 no 9-8. Controle Salvador 198, está 3895, boa tarde. Salvador, boa tarde, é o Bono 864, não pode esperar, dá 1-0, pronto. 864, boa tarde, ali, Mateus 1-0. Alegre uma vez, não, no zero. Boa noite, 64. 304, solo 23, direita, solo 21. 21, confirme. Afirma. Obrigado. Oi, bom dia, tá 32 no meio. Tá 32 no meio, bom dia, continua a aproximação, não chove no campo no momento, que está seca. Reporta o visual, trem checado. Ok, reporta o visual, trem checado, tá 32 no meio. Pronto, boa noite, 64. Decola, pistão no zero, autorizado. Vento 1,70 graus, 079, boa noite, 64. Autorizado, decolagem, pistão no zero, boa noite, 64. Salvador, Oxenia, linha 2, não 3, não espera bom. 2 e no 3, não tem ponto de cara agora. Tenho um copo aqui, está passado travado, está 3, 2 e no 6. 3, 2, 1 no 6, 1 no 7, 0 graus, 0, 6, 9, 3, 4, 8, 64, decolando os 2, 6, controle 1, no 9, 8. 19, 8, 8, 6, 4. Na 62 e no 3, mantém ponto de espera após a aeronave nacional e mantém no 10. Afirmativo, mantém ponto de espera visual para a aeronave nacional após a passagem da mesma livre alinhada para a 62 e no 3. Na 32 e no 6, solo de 2,7. Ao liberar direito, solo 2,1. Tenta da 3. 413, vento 140 graus, 04 no rádio, autorizado a colapso, estou no zero. Decolagem, 9-6-2-1-3, decolado aos 3-0, controle 1, 9-8. 19-8, 6-2-1-3. localizado ou não? Central Delta, reporta visual campo, pista seca. Sim, foi reportado, visual, o Comandante. Ventura 90 graus, 109. Realizado, pouso, regresso para o Delta. Letra Delta, solo 37, direita, solo 21 decimal. Uno. Hotel Delma, tem um ponto de parente também. Transformador, o 1962, passando Índia Serra, baixada checada. 962, continua aproximação, reporta visual com o campo, pista CG. Sim, chegou o 1962. Eu campo à vista, mil pés, gol 962. 962, autorizado pouso, pista no 0, vento 170 graus, 10 nós. Livre pouso, pista no 0, gol 962. Vitor Thiago Hotel, após o tráfego na final, ali mantém no 0. Solo as 42, direita, solo no Zino 1. Direita no Zino 1, tá autorizado a colapso, tô no zero, vento no 60 graus, no 0 nós. Vitor Thiago Hotel, decolada de 1 aos 43, controle 1 no 9, só 8. 208, confirmando 198? Firmo 198, por favor. Obrigado. Bom dia, Torre. Poxané 62, 54, espera pronto na 10. 624, bom dia, mantém posto de parênteses na geral, precisa colar, saída com o Chitango, bem para filmar a resposta. Não foi possível compreender, só compreendi que é para manter o ponto de espera. A primeira nota que o precisando da colagem, saída conflitante e perfil mais baixo que aguardando. Confirmado agora, obrigado. Torre Salvador é o 35220? 220, dá um chave sobre o campo, reporta visual. A gente vai reportar o visual, 35220. O Bravo Fox Mike reporta para ingresso no 7, tá bom? Ok, sente o visual, tá sendo parte 4, reporta ponte para pronto ingresso. TP 5220, agora visual, avistou a 600 pés. 5220, autorizado pouso, Cristina 0, vento 190 graus, 099. Gente, poderia cotejar, senhor? Confirmando, autorizado pouso, Cristina 0, vento 190 graus, 109, TP 5220. Gente, copiado, livro de pouso para o TP 5220. Cristina 254, após a aeronave na final, e mantendo 0. Pode jogar na área nacional, ali mantém na 10, 6254. Fox Mike autorizado, ingresso a porta ali pronto no 7. Bravo Fox Mike, alinha livre decolagem, pista no 7, vento 190 graus, 089. 220, sola 50, direita, sola 21, decimal 1. Direita 1, 21, 1, boa. Genema 254, vento 190 graus, 109, autorizado a colar, pista no 0. Eu ia colar, pista 10, 6254. Torrego 2067, bom dia. 2067, bom dia, ali mantendo 0. Ali mantém 1-0-2-7-2-0-6-7. Bravo Fox Mike, decolagem 5-1, controle 1-9, decimal 8. 19-8, Bravo Fox Mike, ligado, bom dia. Panamá 254, decolado 52, controle 19, decima 8. Decima 8, boa, obrigado. Oi, 067, vento 190 graus, 089, estressada, colapso no zero. Entendo, ó, lá dentro, já mesmo. Que usa o Lu na escuta da torre? Inicialmente mantém o ponto de espera aguardando autorização, só confirmando por gentileza o destino inicial Vitória da Conquista, confirma? Senta. Mantém o ponto de espera aguardando instruções. O 2067, decolado 55, controle 119, decimal 8. 2098, gol 2067. Cruzula autorizada, linha de colapso. Estou no zero, vento 190 graus, 109. suficiente. Lima Kilo Zulu, decolou 58, controle 119, decimal 8. 198, Lima Kilo Zulu. Torre Salvador, uma boa tarde, tribo 5288. 288, boa tarde, reporta visual com campo. No momento chuva muito leve, pista seca ainda. Ciente, reportará visual 5288. Visual, pista, o trip 5288. 288, autorizado o pouso, costumo 0, vento 1, 80 graus, turno 09. Autorizado o pouso, 5288. Tem Salvador, TAM 3290, aguardando o satélite. 3290, ciente que se chama aproximação, reporta visual com mesmo. Com o campo. Pista. Porta visual. Sola 03, direita do solo 2191. Gente, olha lá, 281. Dora, 5228, tá ligando via Eco. Avistou até 3290. 3290, autorizado posto, custando 0, vento 180 graus, 099. Gente. Então, papi tá em nota? Confirma? Papi tá em nota? Não que saiba. Confirma, não avisou? Tanto 3290, solo 06, direita solo 2191. 2191, tá 3290. 405, além da cola separada? É, quando tem alguém decolar na parte do hotel. É, confirmando, tem ainda cola separada ou pega o 05? Ok, mantenha o posto de espera aguardando, pega 05. Sim, já ali decola da outra, sim. Aguardando. Torre Salvador, uma boa tarde, Passaredo 2230, fui LS. Passaredo 230, boa tarde, reporta visual para o campo, está chegando. Baixado e travado, reportará visual com solo, Passaredo 2230. Visual com a pista, o Passaredo 2230. Passaredo 2230, autorizado pouso, pista no zero, vento no 70 graus, 109. Autorizado pouso, pista no zero, Passaredo 2230. Não copiado, confirmo. Vem aqui, Mike, sente. Porta no pódio. O 1790 pode tornar na curta, ali mantém o 1-0. Rapaz, o tráfego ali mantém a 1-0, o 1790. Pega 05, sente, mantém ponto de espera, vai ser preciso a decolagem, para a nave alinhando na cabeceira no zero, saída conflitante, assim, espere o tempo. Ah, mantém ponto de espera. Passarei do 2230, solo zona 1, direita, solo 2190, 1. Confirma a frequência do solo? 1290, 1, passarei 2230. 2190, é isso? Obrigado, boa tarde. Passaredo 2231 na escuta do solo?